contrata ela por 6h30. Ao lado da cama, ela ainda na minha companhia. Bom dia, o céu tá cinza, na real mau dia. Estressado por causa dela, nessa manhã tão fria. Na rotina diária que vem causando lágrima. Amante do sofrimento, dor, angústia e mágoa. Me libertar não consigo, a gemada permanece comigo. Entre atos, fatos, a separação eu preciso. Aí resisto, na deficiência do motivo. Porque fui escolhido pra ela conviver comigo. Tenho a felicidade como minha amada. Dizem que é encontrada, inesperada em risadas. Mas me parece distante olhando daqui. Pessoas, mas pessoas sem questão pra sorrir. Tristeza olha pra mim, escorre a lágrima na cara. Sussurrando em voz baixa, não é a única culpada. Bom dia, tristeza. Bom dia. Bom dia, tristeza. Nessa manhã tão fria. Seria mais, tu vens à minha cama, me traz agonia em uma noite sana. Lágrimas correm por horas infinitas ao som da melodia triste que te completa. Da melancolia, tu és a sintonia. Traz a mágoa ao coração daquele que tu habita. A insônia causada por ti me estraga o dia. Um dia sem te ter, já não sei como seria. Noite vazia, dia sem cor e alegria. Queres comigo, eu tô na deserta, minha vida. Aonde vou, marca de seus passos junto aos meus. Reserva espaço no peito do lado esquerdo que é seu. Sei que o amor que teria me daria certeza de que não te teria em minha vida tristeza. Espero o dia em que eu não te darei bom dia. Me despeço de você por enquanto nessa rima. Bom dia, tristeza.